vocês deveriam ter me matado. Tiveram oportunidade, mas não me calaram. O inimigo tentou me abraçar, veio pesado, mas meu anjo tava de colete comigo abraçado. Bem elegante, selecionando os amigos, mas presente com a família, sem espaço pro inimigo. Tentando educar meus filhos, não tenho tudo o que eu quero, mas tenho o que é preciso. Tiro da boca, saio cavucando por eles, e se depender de mim não vai passar fome nem sede. Peço encarecidamente que não toque neles, senão arranco sua cabeça, se é que você me entende. Se adaptando no mundo moderno, enfrentando meus problemas mentais sem pegar no ferro. Um pouco menos agressivo, só na inteligência, deixando vários passar batido. Conheço minha natureza, respiro, não vale a pena se arrastar, me esquivo disso. O desembolo é nas ideias, olhando no olho, deixando claro quem eu sou e falando bem pouco. Não mexa com minha família, que eu me transforme em monstro se tocar na minha ferida. Deixa eu seguir minha trilha, senão um de nós vai acabar sem vida. Sou um pouco mais reservado, comecei a dar valor a quem merece ser valorizado. Poucos sentiram minha falta, é fato. Tô cuidando mais de mim e de quem merece meus cuidados. Frequento bem poucos lugares, ambiente com muita gente, eu me sinto em desvantagem. Olhando a vida com outros olhos, pedindo mais sabedoria e amor ao próximo. Quem me viu no passado, com sangue nos olhos, hoje nem me conhece mais. É óbvio, mudei meu estilo de vida, é claro. Pedi perdão pra Cristo e arrependi dos meus pecados. Minha pequena mudou minha vida. Eu não sou o pai perfeito, mas eu te amo, filha. Por você eu larguei minha vaidade. Tem coisas mais importantes dentro da nossa realidade. Casa de meia água, um Astra na garagem, uma moto e uma bis e muita simplicidade. A minha maior felicidade é a Eloá com saúde e o Gustavo na faculdade. Não mexa com minha família, que eu me transforme em monstro se tocar na minha ferida. Deixa eu seguir minha trilha, senão um de nós vai acabar sem vida. Não mexa com minha família, que eu me transforme em monstro se tocar